santinho adorado. No mundo há tanto pecador. Fica com mais pedido. Faz queixa, paz e amor. Fica com mais pedido. Faz queixa, paz e amor. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Ora, cá estou eu, depois de uma grande festa organizada pela Rádio Arcanciel 96.2. Ora, cá estou eu com uma boa disposição, como todos vocês, porque foi um grande sucesso a nossa festa organizada pela Rádio Arcanciel. Estávamos todos em grande, estamos todos de parabéns e esperamos que para o ano, se não correr melhor, que seja como este ano. E até lá, então vamos ficar, espero, para quem está a tomar o seu café, que tenha um ótimo café, para quem vai em viagem, uma ótima viagem, para quem está a trabalhar, um ótimo trabalho e para quem está a descansar, um ótimo descanso. Ora então, eu vou passar umas musicazinhas aqui para vocês começarem aí a dançar. Mas espero que estejam à sombra e à fresca, porque está muito calor. Bebam bastante água, não muito fria, mas também não morna. Ora então, hoje começamos o 13 de maio de, julho de 2022. Ora, como é dia de Nossa Senhora, vamos ficar com José Ferreira, a 13 de maio, na Covadeiria, que é para todos vocês que estão à escuta da minha emissão das 14 às 16. Ora, então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. Eles vêm de todo lado, à chuva, ao sol, sem ensaio. Agrupam-se em lugar sagrado, em cada 13 de maio. São os fiéis peregrinos, unidos na cova da iria, depondo em paz seus destinos, cantando a Virgem Maria. Bom, vou ver se tento passar outra, porque esta não está a passar corretamente. Eles vêm cumprir promessas, pagá-las com fé. Mais maio de amor. E quando vão da balada, a Senhora os abençoa. Pois é, 14 horas e 13 minutos. Porém, então, como eu disse, agora vou passar em Fátima, rezei por ti. Então vamos escutar, que era para todos vocês que estão à escuta da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, fiquem bem, até já. Tire. Ora, muito bem, 14 horas e 19 minutos, aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora, então, vamos ficar com esta linda música que eu vou passar, que é para todas as famílias, para todo o auditório da Rádio Arcanciel, para todos os membros, os 33 membros da fundação da nossa Rádio Arcanciel, para todos os animadores e para todos aqueles que já por aqui passaram, por nossos estúdios, e sempre dando o seu melhor para que a nossa rádio vá sempre em frente. Ora, então, isto vai ser então para todas as famílias que estiveram todos a passar o fim de semana com a nossa grande festa da Rádio Arcanciel. Ora, então, aqui vai, fiquem bem e até já. Okay. Ora, que assim seja. Ora, então, eu vou passar aqui um folclore, grupo folclórico do Minho, que vai ser para Maria Fernanda Campos, que é nosso braço direito da cozinha, e para todos que a acompanharam para fazer os belos comeres para todos nós. E para todos daqueles da churrasqueira. Ora então, da minha parte, para todos eles, e principalmente em primeiro para Madame Campos, vamos ficar então aqui com um folclore, que é para ela fazer um pezinho de dança, para estar sempre ativa, para agarrar aqueles tachos. Muito bem. Ora, graças a Deus, correu tudo muito bem. Estou muito feliz por aquilo, por a nossa organização. Pronto, era então, vamos ficar com o folclore para Madame Campos. Até já. Muito bem. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória para fazer para a neta de Madame Dona Antónia Dias, que é uma neta que faz hoje o seu aniversário. Ora então, da minha parte e para toda a família, e que seja muito feliz e um grande dia de aniversário, com tudo bom, que a Nossa Senhora a proteja pela sua vida fora. Ora, os meus parabéns, desde já. Ora, então, vamos então escutar, Bruno, os parabéns. Até já. Tanto ele, meu amor.

Ora, muito bem, 14 horas e 43 minutos, aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora, então, esta música que eu vou passar, que vai ser Claude François, Toutes les femmes sont belles, c'est pour Nicolas Dias, que ser une dame que travaillait l'outro à jour, la festa da Rádio Arcanciel. Ela trabalhou tous les jours, ça s'arrête pas manger, c'est tout. Ela tré, une dame tré forte. Un grande bisou, pour toi, Nicolas. Então, j'écoute, pour toi, Claude François, toutes les femmes sont belles. Les femmes ont un sourire qui parle au cœur. Quelque chose qui ressemble à du bonheur. Certaines ont des prix de beauté et d'autres n'en auront jamais. Car la beauté de l'âme reste cachée. Muito bem, agora tenho aqui uma dedicatória da parte de Sr. António Lourenço para sua esposa, seus filhos, seus netos e todas as pessoas que o conhece, para seus colegas de trabalho e para todo mundo, e para todo o auditório e para todos os animadores, o meu muito obrigado. Ora então, vamos ficar aqui, amor, vamos ao vira, toca a virar, toca a dançar, toca a virar, que faz muito bem. Até já. Música.

14:58. Ora, então, eu tenho aqui uma dedicatória de parte de Maria Pereira para seu marido, seus filhos, seus netos e para toda a sua família, para todo o auditório e para todos os animadores, o meu muito obrigada, e para todo mundo que a conhece, para todas as pessoas amigas dela. Ora, então, vamos ficar com o folclore. Muito bem, desgarrada, uma desgarrada. Então, vamos escutar, fiquem bem, até já. Toca a dançar, toca a dançar, vamos lá. Que pensa.

nesses lençóis de linho. Faz-me pensar que ainda me queres na hora do que ainda me queres na hora do adeus. Ora, muito bem. Então, são 15 horas e 10 minutos. Muito bem, certinhas. Hein? Ora, então, vamos lá à minha receita. Vai ser as moelas. Andam para aí a falar que querem a minha receita das moelas. Ora, então, aí vai ela. Já tenho uma cantinha pronta, um papelinho para apontar. Aí vai lá. Ora, então, vamos pegar... No... Pode ser congeladas, pode ser frescas. Mais ou menos 1,5 kg de moelas. E vamos pô-las numa panela... Desculpem lá. Numa panela a cozer. Mais ou menos a cozer. Não deixar cozer muito, não é? Com água, claro, e sal a tempero. E podemos juntar já umas folhinhas de loureiro ao cozer e uma rodelinha de limão. Tão bem, faz muito bem. E depois delas estarem quase cozidas, não é? Vamos pô-las numa embasilha. Tirá-las, pô-las lá. A arrefecer. E depois vamos cortá-las todas aos bocadinhos. Cortadas a gosto, não é? Aos bocadinhos, todas. Pronto. Isso aí já está pronto. Hein? Depois disso, então vamos pegar num tacho e vamos cortar uma grande cebola em bocadinhos, trilhá-la toda aos bocadinhos, não é? Quem vai fazer um estrugido. Mas não vale a pena muito picadinha, não é? Assim, cortar uma grande cebola para um tacho coberto com o fundo de azeite ou óleo, ao gosto de cada um. Óleo ou azeite. E cobrir o fundo do tacho. Eu gosto muito do azeite, mas se quiserem pôr óleo, cada qual põe a seus gostos. Então, de seguida... Vamos deixar alourar a cebola, vamos pôr lá para dentro. É só dar uma cozidela à cebola. Não vamos deixá-la queimar, que não vamos fazer nenhum refogado para um frango, para um arroz de cabidela, ou para uma feijoada, ou qualquer coisa, não. Vamos deixá-la recozer nesse azeite e vamos juntar dois bons dentes de alho. Quando isso estiver mais ou menos cozido, a cebola, lá amarinhada no azeite, e o alho, assim amareladinha, não vamos deixar pôr castanha, bem cozidinha, assim. E depois, de seguida, vamos-la juntar, ora, para esse quilo e meio mais ou menos de moelas, vamos-la juntar um quartilho de água no tacho. E vamos polvilhar-lhe sal. Para temperar essa água. E juntámos-lhe um raminho de salsa. E juntámos-lhe então aí mais duas folhinhas de loureiro. Meio copinho de cerveja. E meio de vinho branco. E um bocadinho de pimenta doce. Moída, não é? E colorau. Uma colherinha de polpa de tomate e um quenor de galinha. E deixamos ferver isso bem fervido. Ah? temperado, com sal, e deixamos ferver isso bem fervido. Depois de estar bem fervido, a calda tem que ser bem fervida. Podemos lá juntar uma colherinha de café, daquelas do que tomamos, mexemos o café, de farinha maisena. E pronto, então deixamos isto tudo bem fervido, mas tem que ferver aí uns 10 minutos, bem essa calda. Depois vamos tirar as folhas do loureiro, lá dessa calda, e vamos torturar isto tudo. Se quiserem torturar com a salsa, deixem estar. Se quiserem tirar a salsa, podem tirar. As folhas do loureiro é que convém tirar. E pegam, e depois pegamos na varinha de relar a sopa e vamos torturar esse molho todo. Isto tudo lá dentro bem torturadinho, que é para ficar grosso. Deixamos dar mais uma fervela, ferver, e metemos lá então as moelas, que já estão cortadas e meias cozidas, ao lado. E deixamos ferver mais um bom bocado, que é para apanhar o tempero, as moelas apanhar o tempero do nosso molho que temos no tacho. E pronto. E acho que estão prontas para comer. Vocês vão provando, vão vendo, não é? Deixar pelo menos ferver uns 10 minutos depois nessa calda as moelas. E pronto, estão prontinhas para comer. Ora, são muito boas, bebendo um bom vinho verde, um bom vinho maduro, alentejano, como vocês quiserem. A gosto de cada um. Até pode ser uma champanhe. Muito boa. Ou um espumante, bem fresquinho, que agora o que sabe bem é fresco. E as moelas também são boas, meias frescas, meias frias. Bom, então, um bom apetite para quem estiver a comer e que seja com muita saúde, muita paz, muito amor e muito carinho e tudo de bom. Vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Então, fiquem bem. Até já. Chama logo a atenção. Mas ela fica tão bonitinha quando mexe a cinturinha. Ela fica assanhadinha e vem à moto para dar uma voltinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Gatinha, gatinha, quero ver-te aqui fazer a dança da motinha. Quando veste aquela roupa de menina

alguém é, mas é juizinho. Deixa-te estar sentadinho, és um homem pretendido. Muita porrada te dava se tu fosses meu marido. Se eu fosse o teu marido, como água no mar, tão bonita que és, nunca te iria trocar. Olha, agora bate, bate, bate o pé aqui comigo. Perdemos a cabeça, perdemos o juiz. Olha, agora bate, bate, se é isso que tu queres. Perdemos a cabeça, só olhar para as mulheres. Olha, agora bate, bate, bate o pé aqui comigo. Perdemos a cabeça, perdemos o juiz. Olha, agora bate, bate, se é isso que tu queres. Perdemos a cabeça, só olhar para as mulheres. Matreira. Eu antes sou costureira, vou-te dizer a verdade. Homens que têm muita letra, nunca deixaram saudade. E por falar em saudade, há muito quem não merece. Mas por causa das mulheres, todos perdem a cabeça. Olha agora, bate, bate, bate o pé aqui comigo. Perdemos a cabeça, perdemos o juiz. Olha agora, bate, bate, se é isso que tu queres. Perdemos a cabeça, só olhar para as mulheres. Olha agora, bate, bate, bate o pé aqui comigo. Perdemos a cabeça, perdemos o juiz. Olha agora, bate, bate, se é isso que tu queres. Perdemos a cabeça, só olhar para as mulheres. Cabeça, perdemos o juiz. Olha agora, bate, bate, se é isso que tu queres. Perdemos a cabeça, só olhar para as mulheres. Olha agora, bate, bate, bate o pé aqui comigo. Perdemos a cabeça, perdemos o juiz. Olha agora, bate, bate, se é isso que tu queres. Perdemos a cabeça, só olhar para as mulheres. Muito bem, ora então vamos ficar aqui com o nosso grande artista Nelo Monteiro, que no domingo nos fez alegrar a nossa festa. Ora então vai ser para Manu de Araújo, para seu marido e para todo o auditório, para todos os animadores, para ti Florentinho amigo, que nos gravas as nossas emissões, e para todo mundo que está à escuta da nossa emissão. Ora, Manu de Araújo, para seu marido e toda a sua família e todas as pessoas, amigas e incluindo as suas colegas de trabalho. Ora, então, vamos escutar Nelo Monteiro, o nosso grande artista. O amor é coisa linda, é verdade. O que interessa é terem amor e consideração por uns para os outros, e sempre bem dispostos e dando sempre o seu melhor. Foi tudo o que aconteceu na nossa festa da nossa rádio Arcanciel 96.2. Ora então vamos escutar o nosso Nelo Monteiro. Acontece não há nada a fazer. Nem barreiras, nem distância, nada o faz esquecer. O amor é coisa linda, ninguém o pode negar. Quero te dizer, amor, estou aqui para te amar. Eu te amo, te amo, te amo, amor. Eu te quero, te quero, te quero, amor. Estou apaixonado. Eu te amo, te amo, te amo, amor. Eu te adoro, adoro, adoro, amor. Não penso em mais nada. Eu te amo, te amo, te amo, amor. Eu te quero, te quero, te quero, amor. Estou apaixonado. Eu te amo, te amo, te amo, amor. Eu te adoro, adoro, adoro, amor. Não penso em mais nada. Por amor, vou até ao infinito. Quem dera que o mundo inteiro pudesse falar assim. E houvesse tanto amor como há dentro de mim. Eu te amo, te amo, te amo, amor. Eu te quero, te quero, te quero, amor. Estou apaixonado. Eu te amo, te amo, te amo, amor. Eu te adoro, adoro, adoro, amor. Não penso em mais nada. Eu te amo, te amo, te amo, amor. Eu te quero, te quero, te quero, amor. Estou apaixonado. Eu te amo, te amo, te amo, amor. Eu te adoro, adoro, adoro, amor. Não penso em mais nada. Fica-te bem, tu laço bem apertado. Ai, ó José, fica-te bem. José, fica-te bem. Que laço bem apertado. Ai, ó José, fica-te bem. Diz agora toda a gente que José sem desatinos já acordou todo contente, bem dos laços pequeninos. Ao dizer para o Josézinho que o casal se pega por fim. Você aperta o laço, você aperta o bem. Você aperta o laço, você aperta o bem. Que laço bem apertado, ai, ó José, fica-te bem. Que laço bem apertado, ai, ó José, fica-te bem. Música. José, fica-te bem. Laço bem apertado, ai, ó José, fica-te bem. Ó José, aperta o laço, ó José, aperta o bem. Ó José, aperta o laço, ó José, aperta o bem. Laço bem apertado, ai, ó José, fica-te bem. Laço bem apertado, ai, ó José, fica-te bem. Ora, muito bem. Ora então, tenho aqui uma dicatória a pedido de Manuel de Souza, que gostou muito da nossa Helena Correia, que esteve tão bem a animar a nossa festa de São João da nossa Rádio Arcanciel 96.2. Foi tudo um sucesso. Muito bem. Ora, ele pede o baile dos solteiros. Muito bem, ele é casado, mas está bem. Pronto, para ele, para a sua esposa, para toda a família, para seus filhos e para todas as pessoas que o conhecem, espalhados pelos quatro cantos do mundo. Ora então, vamos ficar com a nossa Helena Correia, a nossa grande artista que nos fez alegrar a nossa tarde de São João no Parque de Downy Rolly. Ora então, vamos escutar. Até já. Venham comigo para o baile dos solteiros. Eu quero dedicar a todos os namorados. Venham comigo para o baile dos solteiros. Hoje vão ser os primeiros a sair daqui casados. Festa para os solteiros. Eu vim aqui para animar a vossa festa. Por isso eu canto para vocês esta cantiga.

Então, fiquem bem e até para a semana. Assim me despeço com um beijinho de saúde para todos vocês. Ora então, vamos ficar com o RTP Internacional para sabermos as notícias do nosso país, Portugal. Ora então, até para a semana, se Deus quiser. Norte e também nas terras altas da ilha. A esta hora, 36 graus na cidade do Porto, 38 aqui em Lisboa, 32 em Faro, 23 em Ponta Delgada e 23 também na cidade do Funchal. A IC2 está novamente cortada ao trânsito devido à aproximação das chamas. A circulação nesta estrada está interrompida entre Matos da Ranha, no Conselho de Pombal, e Boa Vista Norte, em Leiria. A informação é avançada pela GNR, que aponta como alternativas ao IC2 a Autoestrada do Norte e também a A17, assim como a Estrada Nacional 109. A Guarda Nacional Republicana pede aos condutores para que evitem o IC2 e não se tentem aproximar do fogo. Já há casas atingidas pelas chamas na Quinta do Lago, em Loulé. O fogo foi-se aproximando do local e ao início da tarde entrou neste empreendimento turístico. Temos em direto neste jornal a repórter Cristina Santos. Há uma hora fizeste a descrição desse momento em que o incêndio começou a atingir habitações na Quinta do Lago e, entretanto, tiveste de te afastar do local devido à falta de condições de segurança. Tivemos que deixar esse local com essas casas, uma vez que o fogo torna tudo isto, o vento, aliás, torna tudo isto muito incerto, porque tanto só para a esquerda como para a direita, enfim, dá fogo às chamas e de um lado e do outro havia chamas. Eu agora estou junto à entrada principal do Hotel Conrado Algarve. À minha frente tem o Quinta Shopping, é basicamente uma das entradas da Quinta do Lago, e há sensivelmente meia hora era um corrupio de carros com pessoas de um lado para o outro a saírem também do shopping. Este centro comercial céu aberto tem as lojas todas fechadas, há mangueiras que já despejaram água para as paredes, para o chão, enfim, para o que der e vier. E aqui, para entrar no Conrado, as entradas estão a ser escolhidas a dedo, ou seja, só entram funcionários e só entram hóspedes. Porquê? Porque se houver a necessidade de retirar todas as pessoas que estão aqui neste hotel, as autoridades e, obviamente, os responsáveis pelo hotel sabem quantos hóspedes têm lá dentro, portanto, quantos hóspedes têm que ser retirados. Nesta altura é uma espécie de calma estranha, diria, comparando com o corrupio e a movimentação de que dava conta há instantes. Agora vão circulando aqui e ali alguns carros, mas pessoas a pé ou aqui nas imediações, nem vê-las. Cristina Santos, com a descrição possível deste incêndio que está a atingir a Quinta do Lago em Almancil, Conselho Algarvio de Loulé. No Conselho Algarvio de Loulé, um incêndio que também ameaça o concelho vizinho de Faro, ameaça um centro hípico que fica localizado perto da Universidade do Algarve. Mais de 200 bombeiros combatem também esta hora um incêndio junto ao Castelo de Palmela, no distrito de Setúbal. De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão no terreno 230 operacionais apoiados por meia centena de viaturas e ainda dois meios aéreos estão a combater o fogo que lavra numa zona de mato, um fogo que estará também próximo de habitações e do próprio Castelo de Palmela. Em Ancião, a situação complica-se. Na última hora foram registados vários reacendimentos neste município do Distrito de Leiria. O presidente da Câmara de Ancião, António Domingues, descreve ao microfone do repórter Joaquim Reis que o incêndio está neste momento fora de controle. Está tudo a voltar à normalidade, que é a normalidade de ontem à tarde, com o fogo descontrolado. Estamos aqui a tentar fazer com que as frentes consigam ser resolvidas. Neste momento está descontrolado, há vários focos já de reacendimento. Solicitei explicações aqui ao comando, aqui instalado no Corpo de Bombeiros, relativamente aos meios aéreos. Tinham sido deslocados para o outro fogo. Entretanto, já fiz um contacto também com o Codós Leiria, garantiram-me que estão a chegar três meios para atacar esta frente. Estas frentes estão agora a iniciar. Nós não queremos passar hoje aquilo que passámos ontem. Ontem foi simplesmente dantesco, foi diabólico, e nós temos que concentrar aqui todos os esforços para, de uma vez por todas, abafarmos este incêndio, controlarmos este incêndio. Presidente da Câmara de Ancião, Distrito de Leiria, claramente preocupado com o agravamento da situação, foram registados vários reacendimentos na última hora. A Proteção Civil já tinha avisado, está a verificar-se um aumento do número de ignições durante o dia de hoje. Só até ao meio-dia, as autoridades tinham detectado quase 70 novos incêndios, mais do dobro dos fogos registados ontem. O comandante dos bombeiros de Ourém não tem dúvidas, estes incêndios têm mão criminosa. Os bombeiros, Ana Isabel Costa, exigem uma vigilância mais apertada para travar a ação dos incendiários. O comandante dos bombeiros voluntários de Ourém diz que há mão criminosa a lançar incêndios no concelho. Não tínhamos nenhum incêndio ativo nesta zona, não tínhamos nenhuma vertente de vento que levasse para lá qualquer coisa, portanto, são incêndios novos. Porque a seguir a este, passado aqui a 10 quilómetros, passado alguns minutos, começou onde já tem acontecido, há duas semanas para cá, vários incêndios. Isto também não tem nada a ver com os incêndios que lá estavam. São coisas completamente novas. E, portanto, isto já não é só as condições que temos neste momento, são muito difíceis, é um quadro negro. Isto é mais que alguma coisa. Isto é incendiarismo puro que está a acontecer. Guilherme Isidro diz que já fez queixa às autoridades. Eu comunico às autoridades todas as ocorrências e já temos várias durante esta semana que não têm a ver com os incêndios que estão a decorrer. Vão aparecendo muitas coisas novas. Aliás, foi identificado um indivíduo já esta semana em Ourém, portanto, no incêndio da